e o paradeiro do quarto hospedeiro. Era dia chuvoso, a luz ligava a escrita. Para quem premedita, tudo se encontra disposto. Acendi o incenso, soprei para queimar lento. O fósforo caiu, nada que já se viu. Penso em coisas de escape, o vento balança a bandeira, embate na janela, traçada à minha maneira. Essa ternura brotava da longa espera, tornava a tarde mais pura, ainda bem longe da primavera. Descia-se o canto, ensaiavam os trovões. Era agora lua nova, uma aldeia de cidadãos. Mais claro o momento, parava-se a mata.